Quero saudar o presidente, mesa diretora, colegas vereadores, pessoas que estão nos assistindo pela internet, também pela Rádio Taquara. Pessoas aqui da cidade, do nosso interior, que sempre estão na escuta dos nossos pronunciamentos. Quero dizer que depois de um período longo de seca, de estiagem, onde veio dar muitos prejuízos para nossos agricultores pela falta d'água, produtores que perderam suas plantações, também falta de água para o gado, onde o município se empenhou bastante em fornecer a água com o caminhão-pipa, superando aquelas necessidades que o nosso produtor tinha, E agora, essa chuva abençoada que veio aí, nas últimas semanas, que eu acho que com certeza agora já está quase que voltando ao normal, as águas para o nosso interior e aquelas localidades onde foram atingidas. Então, uma chuva muito boa aí que veio aí para amenizar toda essa situação. Quero dizer que na manhã dessa terça-feira, também dia 7, foi feita a reabertura do bloco cirúrgico aqui no nosso hospital em Taquara, o Hospital Bom Jesus de Taquara. Esse hospital aí que vem sendo administrado pela Associação Vila Nova de Porto Alegre, Esse pessoal aí que está se mostrando bastante empenhado em querer ajudar que as coisas se resolvam aqui no nosso município. O hospital aí que está passando por uma série de adaptações para melhor atender a nossa população. Então, a partir de agora, vão ser realizadas as cirurgias geral, traumatologia, oncologia, urgência e emergência. E outra novidade também é a abertura dos exames de colonoscopia e endoscopia, sobre agendamento. Então, o hospital está cada dia melhorando mais, é isso que a gente quer, Isso que a gente esperava dessa gestão aí. E aos poucos, acredito que as coisas vão se encaminhando e nós vamos ter um hospital aí, como se diz, um hospital referência aí em toda a região. É isso que a gente quer, é isso que a gente torce, é para que as coisas dê certo no nosso município, Muitas críticas existem, claro, com certeza sempre vai haver, nada vai ser 100%, mas nós temos sempre torcer para que as coisas andem bem no nosso município. Também quero dizer sobre o calendário de podas, Uma coisa importante também que está acontecendo, dia 4, de 4 a 6 de julho, no bairro Santa Terezinha, dia 11 a 13 de julho, Tucanos e Mundo Novo, e é importante que as pessoas acompanhem esse calendário de poda para não podar as árvores com muita antecedência do recolhimento, que isso aí se torna mais complicado para o pessoal que vai juntar depois os galhos. Depois que seca, as folhas se desprendem dos galhos e é muito mais difícil. Então, procurar o calendário de poda. Soubemos também que vai haver atraso no recolhimento, em função das chuvas. Isso com certeza vai haver o atraso, isso é uma coisa quase que normal. Mas é importante que as pessoas se orientem ao calendário. Também na manhã de hoje estive falando com o secretário do Meio Ambiente, o Serginho, sobre o desassoreamento de partes do Rio Padilha, Rio da Ilha. É uma coisa que se faz necessária e está sendo aí licenciado mais alguns trechos para que a gente possa dar continuidade nesse desassoreamento, que eu acho que é importante, aos poucos a gente ir avançando, porque a gente sabe que o Rio Padilha é um rio que está bastante deteriorado, desbarrancando beiras de estrada, então tem que se atacar o problema antes que o pior aconteça e haja uma interdição de alguma estrada. Então, pedi a ele que desse uma agilizada nessas licenças para poder botar em prática esse trabalho. E também quero parabenizar a administração municipal, que vem desde o início aí preocupada com o combate ao coronavírus, conscientizando a população, levando a informação do que pode, o que não pode, para que esses casos não venham cada vez se agravar mais no nosso município. Eu acho que está bastante controlado, sei que piorou nos últimos dias, mas a administração está de parabéns quanto às informações e a conscientização das pessoas. Só que as pessoas têm que também colaborar para o pior não aconteça mais ali adiante. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Próximo vereador inscrito, vereadora Carmen.